Boa tarde a todos vocês. Realmente, a vida não acaba. Mas como é que nós chegamos a ter esse entendimento? Como é que pessoas como nós, que estamos aqui, poderemos incorporar e ampliar a nossa consciência para entender definitivamente esse conhecimento? Eu sempre defendi a tese que nós deveríamos ter aqui na Casa Espírita, e acredito que um dia venhamos a ter, um curso de preparação para a morte. Esse curso seria dado, inclusive, nos utilizando aqui da propriedade da mediunidade que existe dentro da Casa Espírita, pelos próprios mentores da casa, pelos próprios médicos espirituais, pelos trabalhadores e por todos aqueles que hoje, de forma invisível aos nossos olhos materiais, aqui estão dispostos a fazer com que o ser humano comece a compreender esse fenômeno, esta lei natural da vida, sem mais dependências ou interpretações relacionadas às religiões. Nós associamos a morte, esse processo natural da vida, às coisas concernentes às religiões. Nós agora no próximo milênio, neste milênio que se inicia, enquanto nossa mente, nossa capacidade intelectual, emocional está evoluindo a largos passos, nosso entendimento acerca do cosmos, acerca da própria matéria está evoluindo a tal ponto que nós estamos, em observando a natureza, nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar, estudando a morte de forma científica, observando neste fenômeno natural que existe em todo o universo. Vejamos bem, tudo que se compõe de matéria irá um dia perecer. Tudo que se compõe e se constitui de matéria está circunscrita e sujeita à renovação do seu próprio ciclo. Quando nós olhamos para o sol e sentimos aquela sua luz radiante, aquele seu calor, nos sentimos como se sentem os jovens imortais. Sentimos e confiamos que a luz do sol jamais vai se acabar. Mas inclusive ele, a nossa estrela maior, o nosso próprio sol, está fadado a morrer. Porque inclusive as estrelas morrem. Tudo perece. Tudo que constitui pertencente e concernente ao mundo da matéria, um dia vai ter que se destruir, porque através dessa destruição outras coisas serão possíveis e outras coisas renascerão e se formarão no universo. É uma lei da natureza, é uma lei cósmica imutável. Na nossa ignorância humana, nós associamos a morte às religiões. Então, quando advém a ideia, ou a conversa, ou o assunto acerca da morte, já associamos mentalmente a cruz. E como bons seres humanos limitados que somos, a primeira frase que vem à nossa mente é: não vamos falar nisso. Fecha essa boca. Como crianças do Espírito que somos ainda, nós renegamos, nós negamos algo que é próprio da própria natureza. Nós nos fizemos de cego, não quisemos ver. Por isso que eu falei a vocês que nós deveríamos instituir aqui na Casa Espírita um curso de preparação para a morte. Porque assim como na nossa vida passamos por situações e circunstâncias que são inerentes à própria vida, situações fatais, ela será algo que poderá vir na hora seguinte, amanhã, no mês que vem, no outro ano, nós nunca sabemos, mas ela virá. E quanto mais prepararmos estivermos, mais simples e fácil será a experiência da nossa desencarnação. Quanto menos revolta, quanto menos dúvida, quanto menos medo, mais fácil será. Por isso que é importante que nós comecemos a pensar sobre o conhecimento que a gente tem que ter para facilitar as coisas. Eu tive o grande privilégio na minha vida, como já falei em outras palestras aqui, de sempre ter sido colocado à margem, de sempre ter tido condições de experimentar o fio da vida, tanto no seu início quanto no seu final. Mas uma experiência fantástica que tive há cerca de 20 anos atrás, foi ter convivido dentro da minha casa com uma pessoa que tinha propriedades mediúnicas fantásticas. Uma médium. E através da sua sensibilidade, através das experiências que podíamos testemunhar com a sua mediunidade, eu, verdadeiramente eu, pude comprovar que a morte não existe. E essa é a principal discussão que existe, não é verdade? Mas o que existe? E os leigos sempre dizem, mas ninguém voltou para provar o que existe do outro lado. O que existe, afinal? Existe sim, vou dizer a vocês o que existe, um desinteresse em aprender. Porque quando aquele cientista se debruça no seu laboratório e insistentemente, de uma forma persistente, busca a solução daquela equação, ou busca a fórmula que possa lhe dar o caminho final para encontrar uma vacina, aquele cientista é movido por uma força fantástica, pela sua vontade de querer saber. E vou dizer para vocês, o espírita é um cientista da alma. Ele se debruça em seu laboratório e ele pesquisa, ele deseja saber. E o conhecimento vem. A experiência vem. Aqueles que simplesmente dizem, mas nem nunca voltou, é porque não tem a vontade de querer saber. É porque não se interessam, não pesquisam a fundo, não buscam conhecer a ciência da vida e da morte. Nos acomodamos na posição de religiosos e entregamos esse tipo de encargo, conhecimento ou busca às religiões. É uma busca individual de cada um de nós. E em convivendo com minha falecida esposa, que tinha a propriedade fantástica da mediunidade, pude constatar no dia a dia a comprovação de que a morte não existe. Muitas vezes ela passava por uma pessoa e a sua sensibilidade era tão grande que eu já percebia na sua afeição uma alteração fisiológica. Ao chegar em casa, muitas vezes ela me dizia, eu preciso te falar, Ivo, que senti que essa pessoa vai morrer em breve. Eu ficava atônito, completamente ainda inexperiente disso tudo. Com o passar das semanas isso acontecia. E isso não foi uma vez, ou duas, ou três, foram muitas vezes. Ou muitas vezes a sua mediunidade era tão intensa que ela acordava no meio da noite e eu era obrigado a pegar uma folha de papel, uma caneta e segurar o bloco para que ela pudesse escrever freneticamente a mensagem de alguma entidade que estivesse ali. Numa dessas comunicações, que ainda me lembro como se fosse hoje, escrevendo freneticamente, de forma desajustada e ainda inconsciente, parecia dormindo, ela começou a escrever frases desconexas e quando eu fui ler estava escrito assim: tenho saudades do verão de 34. Falta pouco tempo para que nos vemos. Bem simples, bem curta. Mas estava ali sim, havendo uma prova, e essa prova eu tenho, de que em breve ela própria, a Mariel, estaria partindo para o mundo espiritual, e foi isso que aconteceu. essas pequenas provas se somam e se somaram outras tantas vezes. E sabemos todos nós que quando convivemos com uma pessoa e somos íntimo dela, essa pessoa, mesmo depois que ela parte, eu digo que por um bom tempo ela vai estar presa às condições humanas, aos sentimentos, às querelas humanas que faziam parte da nossa vida. E por 2 anos depois da sua morte, ainda tive possibilidade, ainda tive o privilégio de receber em vários pontos, de vários locais, de vários médiuns, comunicações dela. Informações que só ela sabia. Nomes que só ela sabia. Apelidos, expressões que só seu espírito sabia. Impossível seria aqueles médiuns que psicografavam aquelas mensagens citar coisas tão íntimas que ali estavam. Como que a espiritualidade, querendo dizer para o Ivo, buscaste tanto, quiseste tanto uma resposta, e aqui está. Te debruçaste tanto tempo sobre tantos livros, estudando, perquirindo, e nós vamos te mostrar que verdadeiramente a morte não existe. E assim eu tive muitos exemplos, muitas comprovações, e assim eu tive muitas provas que me provaram verdadeiramente que a morte não existe. Hoje, eu não preciso mais provar isso para ninguém. E nem quero, e não sinto necessidade de alardear essas coisas. Não sinto isso. Sinto sim uma certeza dentro de mim. E essa certeza é que me move. Eu sei que no momento da minha passagem, ainda haverá uma luta do meu espírito, que é uma luta que diz respeito ao meu próprio instinto, que é o instinto de todos nós, e que é o instinto de preservar a vida. Sem ele, nós teríamos falido ao longo da nossa jornada. Mas naquele momento, esse sentimento profundo, essa certeza que me foi dada, e que nesta vida, graças a Deus, eu conquistei, ele vai se sobrepor. E nesse momento eu vou me lembrar daquela coisa tão famosa, daquela frase, daquela experiência tão mística, tão linda, tão profunda, tão espiritual que Jesus teve na cruz, quando ele disse: Pai, em tuas mãos, simplesmente, eu entrego a minha vida. Por quê? Porque não tenho mais comando. Porque a partir de um ponto, não compete mais a mim. A partir daquela hora não é mais meu trabalho. A partir daquela hora vai contar minha fé, minha confiança de saber que o universo jamais vai me deixar desamparado. Jamais vai me abandonar. Porque faço parte do contexto desse todo. E esta vida que tive de 60, de 30, de 40 anos, simplesmente foi a oportunidade de vivenciar experiências, mas ela deve ter continuidade. E não me importa saber para onde eu for levado, porque a partir de então eu quero me apartar do mundo, não quero mais me prender a nada aqui. A partir de então eu quero deixar os instrumentos, meus cadernos, meus lápis, minhas canetas, minhas réguas, que foram meus instrumentos de aprendizado, aqui. Porque através deles eu pude aprender. E o aprendizado está agora sim dentro de mim. Dentro de mim. Vou deixar meu corpo. E vou agradecer imensamente nesse momento a vida, ao cosmos. Vou agradecer pela oportunidade de ter agregado tanta experiência através desse corpo simples que agora não me serve mais. Mas altivo e consciente eu estarei acima dele. E se estiver fraco, quem sabe exaurido pela doença ou pelo que quer que seja, eu vou pedir ajuda àqueles que me antecederam. Eu vou pedir ajuda a quem sabe àqueles que me amaram e que já estão lá. Eu vou confirmar nesse momento que a morte não existe, porque vou ver ali minha esposa que já está lá, meu pai, minha mãe, meus amigos que já partiram. Talvez uma lágrima caia dos meus olhos, uma emoção. Mas não será de tristeza, não. Será uma lágrima, sim, para que eu confirme e para que eu verdadeiramente assim me surpreenda e passe a cultuar uma lei que é perfeita, que é inexorável. Talvez eu estremeça de alegria nesse momento e dê uma gargalhada, ironizando, quem sabe, todo esse medo que nós tivemos ao longo da nossa vida, ou toda aquela figura da morte como sendo algo assombroso. Não, será algo simples, muito simples, algo verdadeiramente simples. Nessa hora é que verdadeiramente testamos as propriedades espirituais de cada um de nós. Muitos que estamos aqui poderemos encontrá-la no mês que vem. Outros no ano que vem. Para muitos que estão aqui, já não há mais dúvida nenhuma. Eles que preenchem essas cadeiras, eles que estão aqui do meu lado, para eles não existe mais a cortina. O véu que impedia a visão não existe mais. Eles já comprovaram. E estão aqui felizes porque nós estamos falando isso. Felizes que possamos perceber que estamos apenas acampados no mundo, mas vamos retornar em breve para a nossa verdadeira casa. Estamos internados num colégio interno com o objetivo de aprender através das provas sabatinas, das matérias de química, física, de relacionamento. Mas a aula e o ano letivo vão acabar. Voltaremos para a nossa verdadeira casa. A casa do nosso espírito. A casa da verdade. A casa onde a vida verdadeiramente vence sempre. Esperançosos que estamos de que Deus e o universo jamais desampara ou se esquece de cada obra, de cada ser criado. Se tivermos que deixar este corpo físico, estaremos preparados. Seremos possuidores da certeza. Estaremos convivendo com a vida na sua vitória maior, que é a eternidade. Somos eternos, somos imortais, somos fortes, porque o Pai assim criou tudo, para que tudo fosse simplesmente vitória e luz. Se haverá alguma coisa que teremos que derrotar durante esta caminhada, será o medo, será a ideia negativa desta, que é uma das leis da natureza e da vida mais sublimes. Aquilo que proporciona a renovação no próprio universo. Aquilo que nos mantém em contato sempre com a evolução. Nascemos, morremos e renascemos, como tudo nesse universo. Que possamos levar daqui a certeza, a fortaleza e a fé. E que possamos entregar no último momento, para que nosso Criador nos encaminhe para onde for o correto a todos nós.